o trio que faz a diferença. DJs Edilson, Edielson e Rebelde Saudade. Saudade. Boa noite, galera, minha primeira de hoje. Tive passar por mim outro dia. Saudade. Não olhou pra mim, não quis me ver. Príncipe Negro. Mas tudo pode ser diferente. Porque eu te quero e nada mais. Príncipe. Como vai? Como está? Aqui sozinha. Se quiser, caminhamos juntos. Saudade. Se quiser, inventamos o amor. Te quero só porque eu te quero. Toda noite espero por você. Saudade! Pra que fugir de mim se me ama? O maestro da saudade. Vem ficar comigo de uma vez. Maestro Rebelde! Como vai? Como está? Príncipe Negro. Se quiser, caminhamos juntos. O maestro da saudade, ele agora é retro. Vai pra cima, me rebelde! Parece assim, de repente. E aí, balaram? Linda virou mulher. Cadê as meninas, hein? Menina, como pude te amar agora? Príncipe Negro. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Vamos lá, rebelde! Te carreguei no colo, menina. Saudade é bolero, é retrô. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Dá-lhe retrô. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, porque fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Príncipe Negro. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. Eita, bolera! Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Chama logo pra cima com muito carinho, os amigos estão aqui com a gente hoje. Curtindo a nossa segunda-feira aqui no Bolera. Meu parceiro, grande amigo Apolo, Revo Gerações. Achando agora é limitado, hein? É verdade. Quando fechado no Magazine Luiza, nos quatro cantos do Brasil. Menina, aí, Apolo! Fui junto com o Zorro já. Bora, Zorro! Te carreguei no colo, menina. Retrô no Bolero! Cantei pra te dormir. Te carreguei no colo. A onda agora é retrô. Bora dançar! Quando vejo o sol brilhar neste céu azul, sinto vontade, de pegar meu barco, de pegar o rumo sul. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vê passar. A vida passa e a gente não vê passar. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração. Grande amigo Macaco já na área. Ei, Macaco! As coisas que eu tenho. Homem que trabalha 24 horas e folga 5 dias, hein? As coisas que eu toma, minha irmã! Bora! Dizer pra você que é meu. Bom, falando em macaco, apareceu um outro macaco agora, me deu medo. O homem do pop! O braço direito do grande amigo Elias Carvalho! Bora, Macoca! Bora, macaco! Meu amor! Amor de todos nós. Grande amigo Galetinho, Razia Baralho e as suas seguranças já na área. Olha o motor amarelo já no segundo. Bora, Galetinho! Grande amigo Galetinho rasga baralho e suas seguranças já no retrô. As coisas do meu coração. As coisas. Grande amigo Ronaldo. O rei do açaí da na área, meu irmão. As coisas que eu tenho. Irmão do meu grande amigo DJ Gosminha, saudade. Olá do seu grande amor, hein, Ronaldo? Parceirão do Rebelde de muitos anos. O Gosminha, o seu novo amor. Aqui. No retrô, até rimou. Príncipe Negro! E já André Brito, gravando tudo no retrô. Essa noite eu não dormi. Saudade! DJ Ângelo, o homem do Bar Salve Jorge, o homem que tá arrebentando no Bar Salve Jorge. Bora, gente! Bora, Gerazinho! Dona Alessandra, das Incomparáveis, estou esperando o manto sagrado. Sabe uma criança quando espera um pirulito, um bombom, é assim mesmo. É gostoso demais amar você, é gostoso demais. Faz, é gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais. Bora, Cláudio! Você é gostoso. Grande amigo Cláudio, do Guidão do Cláudio. Bora, Alexia! Sempre ao lado da nossa coroa do retrô. Essa semana saiu aqui só, vai. Essa noite eu não dormi. Príncipe Negro retrô. Só pensando em você. Descobri no teu abraço. Príncipe Negro. Um pedaço parceiro Beto Brumujões, já vem com a gente. Já manda avisar que sábado, véspera do Círio, tem o nosso retrô agora no Bolibole. Toma, meu irmão. Todo mundo vem, o Ardil Guamá, agora no Bolibole. E o som no retrô. Dá-lhe retrô. E na festa de sábado, gente, temos cortesia válida até 23h30, 23h30, pra você entrar lá no Bolibole, tá, gente? Temos cortesia aqui no comando. Só não chega! A onda agora é retrô. Fundo do espelho, onde você se vê. Pra dançar no bolero, vamos lá! Há uma criança brincando de se esconder. Saudade! Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Pra vida e recomece a viver. Príncipe Retrô. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela, atriz principal. É a atriz principal. Doutora Paula Francinete com a gente. Por coisa tão sua filha Paola. Você não vai. E a Dindinha na área, Dindinha. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Príncipe Negro. Você pode cantar como esse pássaro. Bora, Zezé! Você pode brilhar como esse sol. Aí, Loura. As meninas que não querem prestar, meu irmão. Você pode voar. Já tá prestando agora. Ou fica presa no chão e sempre só. Bora! Oh! Lenha incomparável do retrô. Bora, Lenha! Solte a menina. É bem com a Simone, também com a gente. E aí, Simone? Tudo certinho, hein? Sorria pra vida. Vamos deixar essa estrutura cair aí hoje. Comece a viver. Vai! Você pode cantar. Pitbull tá na... Como esse pássaro. O rei do cachorro quente tá no segundo. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Vem aquele, meu irmão. Ouço passos na escada. Vejo aquele abrir. Abre, aquele, vai. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda. Grande amiga Kelly Design. Ao ladinho do retrô. Menina veneno. Parceiro Ricardo Ostenta. É a primeira dama da agência aqui no Retrô. Obrigado, Ricardo. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham. Parceiro Adriano e da Carretinha, quebra-gelo. seu corpo inteiro. A Regina tá já contratada pro aniversário do DJ Cosminho. Tá chegando, aniversário do Cosminho. Oi, Cosminho! Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Como é que é? Fico falando pras paredes até anoitecer. Entorpecer, yeah. Essa é a nossa agenda desse final de semana do Círio. Galera que vai chegando de outras cidades, de outros estados, aqui na nossa Grande Belém. E claro, vamos conhecer esse final de semana, semana do final do Círio. Sexta-feira, nós somos no Budiguinho toda sexta-feira. E a sexta retrô do Budiguinho. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós. Essa sexta-feira é especial lá no Budiguinho. Em toda cama. Tem o Furacão Sonoro e mais a banda Mega Pop Show. Lá no Budiguinho sexta-feira, tá, gente? Você, yeah, yeah. Sábado tem bolero. E bole, quer dizer, desculpa, lá no bole, lá no Guamá. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem não. Comigo tem Porto de Marés. E eu sempre. Vestão do Ciro lá no Porto de Marés. Convidado do Diego Juiz, saudade. Vanderlei Andrade. Bruto Sensual. E mais um retrô lá no Porto de Maré. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Segunda-feira é Florentina. Noite no meu quarto, vem me agenda do retrô. O Ciro que você não pode se perder. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saudade. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor igual. Grande amigo Jesus lá da Santa Casa, ele seu grande amor. Vou pela vida sem nada nas mãos. Vamos lá! E só levo comigo ilusões. E vontade de me apaixonar. Príncipe Negro. Sou esperança de um amor perdido. A certeza de alguém já vivido. Que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro. Que se entregue a mim por inteiro. E só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, posso fazer. Olha que tá na área, Rebelde. O parceiro Fábio da Pedreira. O braço do Cosminho, saudade pra você, Fábio. Você é considerado. Tá aqui no retro, aqui no bolero. Meu amigo parceiro Perobi também, a Suzy. Nossa comitiva com a gente chegando junto. Bolero ficando já pequenininho. É o nosso retro. Sou esperança de um amor perdido. A certeza de alguém já vivido. Que só gosta de quem quer gostar. Oh, minha chulé, minha chulé. Quero encontrar. Bora, Cíntia! Um verdadeiro que se entregue a. Cíntia, mulher da sopa, meu. E só fique por querer ficar. Aí, Matsu! Não tenho dinheiro nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo. mesmo que posso fazer. Parceiro Farofa. Se você me ama. E a galera do canal com a gente, Farofa. Não tenho dinheiro. Fala, Bichibu. Nada pra dar. Só tenho carinho. De pouquinho em pouquinho, vai abraçando a galera, tá, gente? Assim, só vou ter calma, tá? O que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Trabalha comigo e se fico cansado, me ajuda nas coisas que devo fazer. E de Cássio Baladá, lá do Brasileirinho. O descuido ou... Estado do Brasil da visita que a gente chegou. Sempre toca. Olha, Cássio! Fica à vontade. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Zezinho da Radional, o rei das piriquitinhas, já aqui no Retro. Foi engano ou ligue mais tarde. Bora, Zezinho! Eu penso em dizer. Fala, patroa! Mas meus olhos procuram por ela e contrariado eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de si. Bora, Cacau Show! Digo é pra... O rei do pescado tá no segundo! E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Acredito que ela espera a minha cantada. Se chamo seu nome, ela atende apressada e fica encantada olhando pra mim. Ansiosa ela fala, feliz que já é sexta-feira. Mas não sei se ela vai dizer não ou se vai dizer sim. Como não digo nada, ela diz até segunda-feira. Até segunda-feira eu respondo e finjo sorrir. E a cantada pra aquele. Bora, Pedrinho, celebridade! Que vivo sonhando. Vem com a gente, Pedrinho. Palavras bonitas que ando ensaiando. Não tive coragem, não me decidi. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Fim de semana. Os amigos lá da Torre dos Pegadores, lá da Terra Firme. Está aqui com a gente no Retrô. Obrigado! Outra vez até segunda-feira é tempo demais. Não chore se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Isso, tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Empresário Apolo Climatize Ar Condicionados. Tudo terminar assim, pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Não assusta o homem, não assusta o homem. Por isso chega de esperar. Já não dá mais. Sem freio lá do Curió. A gente é Dargilé. Tanto amor em mim. Bora, DJ Marcelo. Tanta saudade. DJ Jairo da Terra Firme, né? Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida. O homem do espeto tá na área. E que certa vai ser o meu fim. Alô, Júnior! parceiro Júnior lá da espetaria. Aqui com a gente, bora Júnior. Andresa Chocolatinha danada. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o DJ Rebelde, o maestro da saudade. Agora é Príncipe Retrô. Fique certa, vai ser o meu fim. Uma viagem no tempo. Hoje eu vou sair pra procurar você. Será que eu não te encontro hoje aqui no bolero? Essa noite eu tenho que te encontrar. Bora, anjo da noite! Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Ainda tá com aquela tese. Ele fala assim pra ela: pra fazer amor, só gosto com você. Ego da tese. Só você quem sabe achar o meu prazer. Da amiga Soraya, dos amantes da saudade. Tudo perde a graça. Bora, vamos! Bora! Te amo demais, não dá pra te esquecer. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Bora, Suzy! Você e o Peroba. Eu dava tudo pra te reconquistar. Raíssa? Quanto ver o tempo passar. Olha, a Raíssa voltou. Diz pra mim, Raíssa, vai. Que me ama. Saudade. Amiga Luciana, aí dos amantes da saudade, na verdade, estamos na casa dos amantes da saudade. É isso, gente. Tudo perde a graça, distante de você. Tá de boleiro! Te amo demais, não dá pra te esquecer. Príncipe Retrô. Parceiro Adriano, aí da Carretinha, espoca gelo. Tá com a gente, Adriano. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Príncipe Negro. Rebelde, manda saudade. Dale, boleiro. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você me pondo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Aconteceu hoje no Bolero. Já já chega os irmãos Edilson e Gelson pra mandar ver aqui no Retrô. Vamos juntos. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei de te divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Bora pra cima, bora. Lembro de você. E bora pra cima. Oi. Falta pra cima, garoto. O amor. Prazer. E nada mais. Segue nos Paraíbas. Já na área. Bora, Leandro. Pega super pânico, dona Leia. Pega a gente. Meu bem, já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite. Saudade. Quanta saudade. Mais outra noite. Bora, Lídia. Outra noite. DJ Ângelo com a gente. Homem do Márcio Bé Jorge. Salve, Jorge! Ela careca eu conheço ali. César Ré. Ele é a dona Ré. Já ia falar a dona Ré hoje. A dona Mai. Agora é retrô. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Bora, boleiro! Aqui tão sozinho, na desilusão. Saudade. A besteira que eu fiz foi deixar você. Olha a besteira. Ao meu lado só resta a solidão. Edilson, também com a gente. O seu Miguel. Como fui magoado. O seu Miguel lá da Pará. Meu grande amor. Ele que tá promovendo uma super festa. O nosso Retrô lá da Pará, hein? Como fui. Já 19. O amor que me deu. Já 17 de novembro. Ciro do Acará. Ele está aqui com a gente. Ele, seu grande amor. E amigos curtindo o Retrô. A vontade, seu Miguel. Mano, meu irmão. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Tenho a certeza que no meu regresso, meu grande amor, meu amigo Gessê Retrô, ele tá na área. Ó, Gessê! Vou voltar pra tudo que era meu. Marajó. Aí, Jaque! Ela é um pano, fui eu que errei. Ah! doce. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. É bolero, meu irmão, tem que ser desse jeitinho. Sol, ela me apareceu. Saudade. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias. Sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Família Bobby Red. Nunca teve ninguém. Nunca teve amor. Não sentiu calor. Já pensou? Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu lindo. Atenção, não, dá um jeito, Edilson, aqui no comando. Atenção, copo cheio. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. Prazer, Loura. Passou nas comemorações hoje. 5 anos de casado. Depois de tudo. Era o seu grande amor, Rosivaldo. Parabéns, Loura. Não consigo. Esse grande casal, esse lindo casal. E frequenta nossas festas, a família Rebelde. Dedica a vocês, tá bom? Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, hein? De onde ela veio, pra onde ela vai. Apolo da Climatize Ar-Condicionado está na área, curtindo o show do maestro, agora em trem. Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Branca, aquela com que nós casamos. Daquele jeito. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor Gleidson. E a Brenda com a gente. Nosso Senhor. Ô, Gleidson. Vamos juntos. Está me chamando. Amanhã é terça-feira de pureza. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Pega a Naida, pega a gente, oi, Naida. Fica à vontade. Bora, Manel! Nosso Senhor. Nossa dupla ali, prata com a gente. Ele o cara aqui, né? Olha o gordinho gostoso, dá lá. Bora, carrinho! O homem é bom. O homem é espetacular. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Fábio da Pedreira. Lindas flores estão ornando. Tamo junto, garoto. A ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já pintando. Senhor Deus, assim chamando. Vai pra cima, rebelde. Lá pro céu está me chamando. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Nosso Senhor. DJ Mil Grau. Nosso Senhor. Aqui no ladinho, hein, meu grau? Fica à vontade no retrô. Olha o neguinho. Nosso Senhor. Só gente boa já. Para o neguinho do Super Lobão. Velho, estamos no Super Lobão. Bora, meu Lobão. Está me chamando. O nosso produtor oficial, o Gão Varejeiro. Não chega com a puxeia. Não chega o Edilson, bora. Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. E sei te levar por caminhos de amor e prazer. Amigo Kleber lá do Siqueirão. Ei, Kleber. Se você não tem compromisso, se tem mas não liga pra ir. Ele é seu grande amor. E gosta de curtir a vida sem nada temer. Príncipe Negro Retrô. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. E hoje! Sábado, véspera do giro, tem voleibol e tem retrô. E temos cortesia aqui no comando, hein? Vem, amor. Vem assim. Vem pegar sua. Vem amar. Bora, Beto. E sorrir. E depois. Meus deixa aqui, o trio é comigo, tá? Bora pra cima das ruas, hein? Bora. Vem, amor. Vem assim. Vem amar. E sorrir. E depois. Sexta-feira, Budiguim. Especial, edição especial, Budiguim. Banda Mega Pop Show, Furacão Sonoro. Eu faço o som no Redrô lá no Budiguim, sexta-feira. Sábado, voleibol, Furacão e Retrô junto. Eu vou lhe mostrar minha raça, fazer de você minha. Domingo é Porto de Marés, hein, gente? Gozar as delícias do tempo e a vida nos dá. Domingo do Ciro é Porto de Marés até 5 da manhã. Me pegue, me abrace, me amasse, me beije. segunda Florentina. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Segunda na floresta. Acenda pra chama e se inflame. Eu quero no fogo cair. Dos pés a cair. Grande amiga Val considerada. Seu cheiro sentir. Já aqui no Lajim. A mulher dos abordos, hein? Na sua boca. Já 27 é nóis, hein? Lembro que der e vier. Retrô a bordo! E ser pra você. Garanta logo o seu passaporte, gente. Se você quiser. Já 27 de outubro, retrô a bordo! Vem, amor, vem assim. Vem amar e sorrir. E depois, meus braços pra você dormir. Você está diante da mais pura definição sonora do Pará. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro. Dale, Cosminho! Dale, Ligeninho, saudade! Olha essa dupla aí, ó. Eu vou tentar esquecer. Essa parceria hoje aqui no bolero. Aquele amor que eu perdi. Bora! Eu vou tentar devolver. Aquela dor que eu sofri. Vamos juntos! Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços. Grande amigo Galetinho rasga baralho e suas seguranças já no retrô. Me procura e diz ser meu bem. Aí, Galetinho. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Grande amigo Palito. Lá na casa de show, estrela do nosso aqui, a gente também. Ao ladinho do retrô. Fica à vontade, Palito! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Bora, Preta! Quando eu mais precisava do teu amor. E a Camila, que a gente do teu calor. Recém-casada. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Vamos junto amanhã no Bureza, hein? Sente só sem ninguém. Bora! Me procura e diz ser meu bem. Minha Julê! Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. Posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Saudade! Sou eu. Era tudo o que você queria? Então toma, Príncipe Negro Retrô. Ele chegou.